A gente discutiu até as arhitocatitas, né? A gente concluiu as 18 arhitocatitas, né? Então, discutimos acusalatitas, 12, e depois titas que não têm rito, arhitocatitas, que eram 18, mais rudimentares, assim, né? E daí a gente, para poder explicar elas, a gente deu uma olhada num tipo de processo mental básico, né? Viti, chitta viti. Então, depois dessas arhitocatitas, now a gente começa o que são chamados de sobhanatitas. Sobhanatitas, traduzindo, seria como se fossem titas bonitas. Ok? Titas bonitas. Por quê? Porque tem titas, tem certos fatores mentais que estão presentes em todas essas titas. Alguns deles estão presentes às vezes. Então tem, mas eles são chamados de fatores mentais bonitos, digamos. Ok? Mas algumas dessas titas produzem bons resultados no futuro. Então são kusala. Tem titas que são resultado de kusala. São vipakas. Kusala vipakas. Ok? E tem titas que são funcionais. Também são titas bonitas, mas são funcionais. Ok? Então, incluindo esses três tipos, a gente tem esse nome, sobhana, que é bonito. Titas bonitas ou titas brilhantes. Essas titas bonitas, elas estão sempre presentes? Não necessariamente. Não. Não. Depois tem algumas titas que estarão sempre presentes, né? Titas que estão sempre presentes. Titas que estão sempre presentes, tu se refere a que podem ocorrer em qualquer pessoa ou. Não, que em todas as titas elas estariam presentes. Ou eu estou Daí falando são titas fatores cicas. mentais, Ah, tá. esses Tipo titas atenção, por cicas. exemplo, Isso, né? está presente Ah, em todas as titas, ok. Então, fatores mentais. Certas titas cicas estão sempre presentes. isso. Mas eu já estou nas titas cicas. Isso. Ok? Então as primeiras sobanas que a gente vai discutir são as mahakusalas. Então, kusalas são as titas que produzem bons resultados, que elas têm aquelas roots, aquelas raízes de alobha, adosa ou amoha, que okay? Aquelas três raízes boas que fazem a mente forte. E essas titas são chamadas mahakusalas. Maha é tipo grande kusalas. As grandes kusalas, não porque elas são as maiores, digamos, mais superiores, mas porque elas são as kusalas titas que são mais comuns. Ok? E são oito. Oito kusala titas. Essas titas ocorrem quando a gente faz, por exemplo, uma doação em estados de meditação que não são dhyana, também são essas mahakusala titas. A gente faz serviço, a gente estuda, tudo isso são kusala titas, essas mahakusala titas, ok? Então a maioria dos nossos méritos, por exemplo, ações boas que a gente faz, são mahakusala titas. Ok? Daí, essas kusalatitas são oito e elas são divididas assim. Então, temos mahakusalatitas. Lembra que a gente tinha um pouco como aquelas titas que eram acompanhadas de apego? A gente também dividia elas entre Vedana, naquele caso era o Ditti, que era o Sampayoga, e o Sankhara, se era com hesitação ou sem hesitação. Okay? Então, as mahakusalatitas também são divididas de acordo com o Vedana. Então, Vedana, que é o sentimento, pode ser ou somanasa, que é bom, sentimento prazeroso, ou upekkha, que é o sentimento neutro. Mahakusala chittas não podem ter o sentimento, digamos, negativo, né? Isso, que apenas está presente naquelas chittas que a gente discutiu, que são as dosamula chittas e uma das kaya vinyanas, quando tu sente dor no corpo, por exemplo, dor física no corpo, também tem tipo de dukkha vedana, ok? Então, mahakusala chittas, essas chittas boas, elas são ou, assim, prazerosas ou neutras. Em termos de vedana, ok? Daí, em termos de sampayoga, sampayoga é associação. Sampayoga, da, por exemplo, das mentes com apego era ditti, wrong view, né? Aquela visão ou entendimento errado, crença errada, né? Aquela era a associação que tinha. Aqui a sampayoga que a gente tem uma variação é com entendimento ou não, jnana. Jnana Sampayutta or Jnana Vipayutta, associada ao entendimento ou dissociada, dissociada, não sei se está certo, mas dissociada, soa correto? Sim. Ok. Então essa é uma variável, se tem entendimento ou não. E o que é esse entendimento? Vários tipos de entendimento, quando a gente, por exemplo, estuda coisas mundanas que não têm nada a ver com Dhamma, por exemplo, tem entendimento associado àquilo, por exemplo. Uhum. Aí tem vários níveis de entendimento, né? Até o entendimento de estudar Dhamma, daí o entendimento que ocorre, por exemplo, durante o desenvolvimento de concentração, o entendimento que ocorre durante Vipassana. Tudo isso são diferentes tipos de entendimento, ok? Ou sabedoria, ok? Ok, então temos com ou sem entendimento. Aqui a gente, a maioria das vezes, esse conhecimento se refere, mas não é na verdade apenas limitado a isso, é a pessoa que entende sobre karma e os seus resultados. Como as ações produzem resultados. Se a pessoa tem esse entendimento durante a ação. Ou não. Ok? Daí a próxima variável também era o sankara. Lembra que era a hesitação. Então temos asankarika ou sasankarika. Ok? Então aqui também vai ficar 8, tá vendo? No total são 8. 8 chittas. Com essas variáveis. Vedana, Sampayoga e Sankara. Ok? E lá no outro, qual que era? Era Ditti. É, a gente tinha Ditti e Sankara. É, isso. Vedana. Vedana. O Ditti era o Sampayoga. Então o Sampayoga era Ditti. Uhum. E o Sankara é também a mesma coisa, tá vendo? Uhum. Que o Sampayoga é diferente. Uhum. Tô vendo que tem Vedana presente em, nessas Kusala Chittas, também tem Vedana presente em Akusala Chittas. Sim. Vedana está sempre presente, na verdade. Ok? Mas Jnana não é uma variável lá, não tem Jnana. Nas mentes com apego não tem Jnana. Tem Moha, né? Aquela delusão, aquela ignorância. Sim. Ok? São Mahakusala chittas. E essas chittas ocorrem em todas as ações de mérito, assim. Ok? Então, de uma forma assim, breve, as ações de mérito. Formas de fazer mérito que são quando essas chittas ocorrem. É fazer doações. Ok? Dana. Doações. Caridade. Sila. Seguir preceitos morais. Também ocorrem essas Mahakusala chittas. Bhavana, meditação, ok? Mahakusala chittas antes de jhana, ok? Então, a pessoa que está meditando até ela atingir jhana são Mahakusala chittas, ok? Daí, quando é jhana, daí já não é Mahakusala chittas, é outro tipo de kusala chitta, ok? Então, dhana, sila, bhavana. Daí tem, por exemplo, veyavaccha, fazer serviço, ajudar. Veyavaccha apachayana, que é fazer, pagar respeito, respeitar. Apachayana. Patidana, que é compartilhar mérito. Patanumodana, que é se regozijar, regozijar no mérito alheio. Patanumodana. E daí tem dhammadesana, ensinar o dhamma. Aqui o dhamma não é nem limitado ao budismo, é tudo, todas as coisas, por exemplo, ensinar o que que é bom e o que que não é bom, ensinar meditação, ensinar o que que é kusala, o que que é akusala, tudo isso incluído em ensinar esse tipo de coisa é um tipo de mérito. Dhamma savana, escutar isso, aprender isso, então escutar dhamma, ok? E dittujukamma, que é Dittujukamma é corrigir, digamos, corrigir as crenças erradas. Então, quando a pessoa, por exemplo, escuta o Dhamma e corrige as crenças erradas, aquilo também é um tipo de mérito. Entendimento surge. Então, são mahakusala chittas, são só exemplos de como essas chittas ocorrem. Ok? E essas chittas aqui são javana chittas. Agora tu conhece um pouco de sobre o processo mental, elas aparecem naquelas aquele grupo de sete javanas. Então, se a gente, por exemplo, naquele processo mental, se tu vê algum objeto, né? Daí aquelas chitas ocorrem vendo o objeto, se torna objeto, vê o objeto, recebe o objeto, investiga o objeto, faz uma decisão. Se faz uma decisão correta, digamos, uma atenção correta, daí essas kusala chittas vão ocorrer. Com, às vezes, com jnana, com conhecimento sobre karma ou não, ou sem jnana, sem conhecimento. Mas esse jnana, esse conhecimento, também não é só limitado a karma e vipaka. A gente está estudando, por exemplo, outras coisas, como tu estudou geografia, por exemplo, tem também conhecimento conectado a isso. Mahakusala chittas ocorrem. Ok? Ok. Mahakusala chittas. Daí, depois de Mahakusala chittas, a gente tem um grupo de oito chittas que são resultado dessas oito Mahakusala chittas. Então, elas são, porque elas são dos resultados de Kusala mais comuns, elas são chamadas de Mahavipaka. Ok? Então, temos as Mahakusalas e as Mahavipakas. Elas são Kusala Vipakas, todas. Ok? São todas Kusala Vipakas, resultantes de Kusala. E a classificação dela é a mesma. Algumas delas têm soma nessa vida, né? Então a classificação é a mesma que as Mahakusalas. Então elas têm ou soma nessa. Um sentimento prazeroso ou neutro. Algumas dessas resultantes são acompanhadas por entendimento, outras não. E algumas são asankara, sasankara. Ok? Prompted com hesitação ou sem hesitação. Ok? O que afeta a força delas. Aqui, uma coisa interessante é que essas oito chittas são em ordem de força. Digamos, força assim, intensidade daquela mente. A mente mais intensa é a com o sentimento prazeroso e acompanhada por entendimento e sem hesitação. Entendeu? Então, se eu colocasse aqui, a gente tem com somanasa, com jnana e asankarika. Ok? Vou botar de uma forma breve, tu tem no livro e tal, nas notas. Somanasa, jnana, asankarika. Essa é a chitta número 1. É a mais forte das oito. A número dois seria também somanasa, jnana, mas sasankarika, com hesitação. Um pouco mais fraca. A terceira é somanasa, mas não tem jnana. Não tem jnana. E a sankharika é mais fraca. Que essa com jnana é mais fraca, mais forte que essa. Ok? Enfim, tu tem as oito assim, aquelas combinações, no mesmo, seguindo o mesmo padrão que aquelas com apego. Sim, Então nós e vamos ter a quatro com ordem. somanasa, quatro com upeka, né? Upeka, seis upeka, sete upeka, oito upeka. Vou botar aqui então para ti. Qual era a tua pergunta? Desculpa. Que a ordem das mantras das Akusala acústicas começa pelas mais é o oposto, então começa pelas mais fortes. Somanasa Dittirasa Sampayutta Asankarika, também é forte. Começa pela mais Mas forte. forte, mas é uma Akusala, né? Sim, Forte num sentido negativo. negativo, Sim. isso. É uma forma de Ela ajudar a tem classificar elas, né? apego com um sentimento prazeroso que faz ela ficar mais forte. Com aquela crença errada também, acompanhando e sem hesitação. Ok? Ok. Upeka. E essa aqui era Asankarika. Isso aqui é Kunyana. Jnana. Upeka Kunyana. Sasankarika. Upeka Sinyana. Asankarika. Upeka Sinyana. Sasankarika. Ok? Tem as titas aqui. Então, essas são as Mahakusalas, e daí elas produzem resultados, que okay, méritos. Aqui, ó. Essas Mahakusalas produzem como resultado oito Ahetuka Kusala Vipakas. Lembra dessas titas? A gente diz que entre as Ahetukas, a gente discutiu que tinha oito delas que eram Kusala Vipakas. Lembra? Então, aquelas oito titas, que inclui Chaku Vijnana, Sota Vijnana, Gana Vijnana, Diva Vijnana, que têm objetos bons, prazerosos, são resultado dessas Mahakusalas. E também elas produzem oito Maha Vipaka titas. Então, essas oito titas podem produzir 16 titas como resultado. Ok? Então, de vipaca, tudo, oito e oito vipacas, na mesma que a outra também, né? Lá eram 16 também. Nas Akusalas? acúsulas. As Akusalas eram 12 titas Sim. e elas produzem 7 como resultado. 7 Ahetukas. Mahakusalas, essas que a gente já está vendo, as mais comuns, produzem oito Ahetukas e também oito Mahavipakas. Ok? Produzem mais titas como resultado, tá vendo? Ok? E agora, mais uma coisinha. Se tu vê as titas aqui, ó. Lembra que a gente discutiu os ritos, né? Essas Mahakusalas, as que não têm jnana, não têm o entendimento, elas têm dois retos. Dvihetukas. E as que têm knowledge são tihetukas. Por que dvihetukas? Porque elas têm dois retos, que é a lobha e a moha. Sorry, a dosa. A lobha é o desapego. Essas titas todas têm esse certo desapego. Quando a gente dá alguma coisa, tem um certo desapego na mente. Todas elas têm Todas elas têm a certo loba. desapego, isso. Daí, dependendo da ação que tu está fazendo, talvez aquele desapego seja mais proeminente. A dosa é a não aversão. Então tem certa, digamos, uma falta de aversão. Então tem uma certa tranquilidade ou uma certa paciência acompanhada com elas. Inclusive, se for a dosa, Por exemplo, se tiver uma pessoa como objeto, pode ser chamada de metta, que é Sim. aquela emoção boa, assim como se fosse um amor verdadeiro, amor bondade. Então são duas raízes, digamos, daquelas raízes boas. Lembra que era um kusala? A gente tinha três raízes ruins, três raízes boas, né? Então aqui temos duas. E nessas chitas que tem jnana, que são quatro delas, tem três raízes, a lobha, a dosa e a moha, que é o conhecimento, o entendimento em si. Acho que tem Niana. As que têm jnana é o amoha, tá vendo? Amoha e jnana são sinônimos. E as outras quatro As outras quatro não têm jnana, são então amor. só tem dois retos, Ok. do ihetukas, tá vendo? Ok? Então, dentre as mahakusalas, inclusive as mahavipakas também, nós temos quatro dvihetukacittas e quatro tihetukacittas. Oi, pode repetir, por favor? Dentre essas mahakusalas, inclusive as mahavipakas também, quatro delas são dvihetukas, só com a lobha e a dosa. E as outras quatro são tihetukas, a lobha, a dosa, com entendimento, a moha. Sim. Ok? Então isso se aplica para as mahakusalas e também as mahavipakas. Ok? Porque a classificação é a mesma, só que elas são resultantes. Sim. Essa é a diferença. A combinação de fatores mentais é o mesmo. Então a citta é idêntica, mas ela faz uma função bastante diferente, ela tem uma natureza diferente. A Mahakusala produz bons resultados, okay? E as Mahavipakas, elas cumprem outras funções nos processos mentais e elas são apenas resultantes, ok? Por isso elas são divididas, mas os fatores mentais são os mesmos, ok? E agora tem chittas. Lembra que a gente discutiu as chittas funcionais, ok? Então, as Mahakusalas, por exemplo, quando tu faz uma doação, ocorre a mahakusala, ok? Mas se a pessoa desenvolve o treinamento mental de meditação e tal, com samatha vipassana, seguindo preceitos e tal, e essa pessoa consegue atingir os quatro estágios de liberação, ok? Daí todas as, digamos, as forças akusala na mente são removidas, né? Daí, quando esse Arahant, que é essa pessoa, digamos, liberada, como um Buda, como Savaka, discípulos que atingiram esse estágio, quando eles fazem uma doação, ok, surge também aqueles fatores mentais, mas aquela citta não produz resultados no futuro, ok? Senão aquela pessoa, aquele Arahant, renasceria de novo, né? Renasceria. Entendeu? Então, porque ele removeu as condições para uma vida futura, que são o apego e a ignorância. Ok? Quando essa pessoa faz ações boas, como seguir, por exemplo, estudar, aprender, desenvolver meditação e tal, também ocorrem essas chittas boas, chittas bonitas, mas elas não produzem resultados bons no futuro. Elas perdem esse potencial de produzir uma vida futura. Então elas são simplesmente funcionais e elas são chamadas de Mahakiriyachittas. Ok? Elas não são Kusala, porque Kusala produz resultados bons no futuro. Ok? São Kiriya, Então, não pode falar funcionais. que porque você falou, eles produzem cússola. Na verdade, não, eles produzem. Produzem bons resultados, não kusala. Produzem bons resultados. Eles, tu que se refere às mahakusalas? Os arahants. Ah, os arahants, quando eles fazem boas Quando eles ações? fazem boas ações, são estados de cússola. Não. Não, não Não. são estados. São apenas kusala, às vezes tu poderia dizer kusala no sentido de skillful, de bem feito. Mas kusala aqui principalmente no Abhidhamma, se refere a um estado mental que é capaz de produzir resultados no futuro. E as ações deles não têm essa capacidade. Não quer dizer que é mais fraca, mas ela não tem aquela capacidade de produzir o resultado em vidas futuras. Entendeu? Elas são ações também fortes, são titas fortes, também são titas bonitas, sobana, mas elas não produzem resultados no futuro. Então elas apenas ocorrem em arahants. Apenas ocorrem em arahants. Como Budas e discípulos iluminados. Ok? Mahakiriya Mahakiriya chittas. chittas. Isso. Ok. Ok? E a classificação é a mesma. Classificação é a mesma. Então temos também oito. Quatro delas são Jnana Vipayuta, sem entendimento. Quatro com entendimento. Quatro delas são com o sentimento prazeroso. Quatro com o sentimento neutro. E quatro delas têm uma certa hesitação. E as outras sem hesitação. Ok? Aqui uma coisa é que. Uma diferença nessas sasankarika, lembra que nas titas com apego, as que tinham hesitação poderiam ser acompanhadas de certa preguiça, lembra? Mas aqui, as que têm hesitação, mas são titas boas, têm uma certa hesitação, mas não têm preguiça. Porque a preguiça é necessariamente akusala. Ok? Então elas não podem ter tinamida. Que é aquela preguiça. Que seria outra, se vier acompanhado com preguiça lá nos acúsulas, seria outra tita sikas para essa tita. É. Mais uma tita Isso. sika. Isso. Ok. Ok? Perfeito. Ok. Então nós discutimos aqui, ó, oito mahakusalas, oito mahavipakas e oito mahakiriya chittas, 24 chittas. 24 titas bonitas. Isso. 24 chittas Que bonitas. é a soba. Sobana. Sobana chittas. Sobanatitas. Que é tudo isso que a gente está falando aqui agora. Isso. Então, 8, 8 e 8. Isso. Sobanatitas. Basicamente são 16, as outras 8 Para os para arahants. as É, arahants. sobanatitas. Ok? São sobana chittas. Agora, a gente entra numa parte diferente. Agora a gente entra numa parte um pouco diferente, ok? Isso são titas que ocorrem, digamos, em estados mentais comuns, ok? Mas quando a gente desenvolve a mente através da meditação, tem que ser através da meditação, estudo não é suficiente nesse caso. Meditação, a gente tem como desenvolver as qualidades boas da mente. Digamos, estados mentais bonitos, como a concentração, samadhi, como a atenção, mindfulness, inclusive o conhecimento, fé, ou energia, esforço, ok? Ok, essas qualidades boas, através da meditação, samatha, aqui, elas podem ser desenvolvidas e fortalecidas mais e mais, né? Daí, durante esse processo, as qualidades ruins aos poucos vão ficando mais fracas na nossa mente. E as qualidades boas vão ficando mais fortes. É a relação dos five hindrances, Isso, five das sete hindrances e os bojangas bojangas. ou jhana factors. Ok? Jhana factors, que são cinco, eles lutam contra as hindrances, que também são cinco. Ok? Se tu quiser, eu posso botar um pouco assim. Então, meditando, a gente pode desenvolver os cinco jhana factors, jhanangas, fatores de jhana. Os cinco são vitaka, vichara, piti sukha ekagata. Ok, vitaka é uma aplicação inicial. Aplicação inicial. Vichara é uma aplicação sustentada, talvez em português. Uhum. Piti é um rapture, como se fosse. Ecstasy, tipo um êxtase. Um êxtase, talvez. Sukha é como se fosse um prazer. Ekagata é a concentração. Ok? Uhum. Então a gente desenvolve, fortalece esses estados mentais, ok? E eles, quanto mais a gente fortalece eles, mais eles conseguem, digamos, suprimir, eles suprimem os five hindrances, que são os five, botar em Pali, nivaranas. Hindrances, como a gente poderia dizer isso em português? Hindrance, uma coisa que tinha impedimentos, talvez, ok? Que eles são kamachanda, desejo sexual, vyapada, botar já aqui a tradução, desejo sexual, principalmente, vyapada é o aversão, em geral, tinamida, que a gente discutiu, que é aquela tipo preguiça, e uddacha, kukucha, que é uma combinação aqui de dois fatores, que a gente pode dizer que é um remorso não é em português, né? Pode ser também. Existe? Uhum. Remorso, agitação, agitação e remorso, ok? Sim. Ok. Aqui pode ser obstáculos também. Obstáculos também é bom. Impedimentos, obstáculos. Talvez seja melhor obstáculos. E vitikicha, que é dúvida. Dúvida aqui, principalmente sobre como meditar, ou se é possível meditar ou não. Uhum. Se é possível desenvolver isso ou não. Sim. Ou como eu fazer, eu devo fazer assim ou assado. Uhum. Esse tipo de dúvida é um obstáculo. Ok? Então, a gente desenvolve através de samatha. Principalmente aqui a gente está discutindo sobre samatha. Meditando aqui, samatha. Samatha tudo bem, né? Tu conhece samatha, né? Ok. Então, quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente desenvolve três estágios de concentração. Que é o parikamma samadhi, uma concentração preliminar. Uhum. Daí uma concentração na vizinhança da absorção, uhum. Upachara Samadhi, e a concentração na absorção, ok? Uhum. Então, se a gente fizer, fortalecer esses estados mentais bons suficientemente, a gente consegue, então, entrar num estado de absorção, um estado especial. Daí, naquele momento, a citta ocorre muito mais forte, e ela é diferente, não são as mahakusala cittas, não são as kusala que são comuns, uhum. São kusalas mais especiais. Apenas as pessoas, indivíduos que têm muito, que se desenvolveram muito bem, que têm muita energia, que têm muita determinação, que têm muito boas qualidades, conseguem chegar nesse nível de cittas. Ok? Então, só com a... No nível de concentração de absorção. Uhum. Yeah. Ok? Daí o que acontece aqui é que as titas que a gente viu até agora, que já são 54, 12 akusalas, 18 ahetukas, são 30, e 24 sobanas. Uhum. 54 titas a gente já discutiu já. Ok. Ah, foi rápido, né? Pode só me escrever isso, que são esses números aí. Ok. A gente discutiu 12 akusala cittas, 18 ahetuka cittas e 24 que a gente discutiu, que elas são chamadas de sobanas, mas agora eu vou explicar, elas são chamadas de kama sobanas. Ok? Sobana cittas. Então, essas... No total são quantos? Total são 54. No total são 89. 89 titas? Isso. 89 ou 121, mas a gente pode discutir 89. Okay. Tu vai entender 121 diretamente. Okay? Uhum. Então, essas 54 titas que a gente discutiu, elas ocorrem, elas surgem no que é chamado Kama Bhumi. Aqui a gente tem que discutir Bhumi. Bhumis. Bhumis são como se fossem reinos ou planos, alguma coisa assim. Bhumi é um ground. Ground. Então, talvez seria como se fossem planos. Ok? Tem Kama Bhumi. Esse é o plano do desejo dos sentidos. Kama Bhumi. Elas ocorrem aí? Essas titas que a gente discutiu, 54, elas ocorrem quase sempre, ou mais de maneira mais comum, uhum, nesse plano, no plano do desejo dos sentidos. Tem a ver com o nível dos devas, isso, ser humano, isso. Animal. Então agora a gente tem que introduzir isso, esses Bhumis. Então, Bhumis no budismo. Isso aí está no primeiro capítulo também? Na verdade, o primeiro capítulo, ele começa assim, titas de acordo com Bhumis, Kamavatira titas, e já começa falando de Bhumis. De Bhumi. É. Ah, porque quando você falou isso, realmente, se eu fosse escrever isso, primeiro eu explicaria que as titas que eu vou descrever agora acontecem... São nesses Bhumis, é. Mas eu prefiro falar das titas, daí quando a gente concluiu, agora a gente vai mudar para o segundo Bhumi, eu explico o Bhumi. Porque daí tu já tem mais um entendimento. Bhumi eu acho uma coisa um pouquinho melhor puxar um pouco para mais tarde, eu sinto. Uhum. Entende? Porque eu... Pega a pessoa, por exemplo, começa a falar. A primeira coisa que tu fala é sobre devas e reinos celestiais e tal, sabe? Não é o que eu. Entendeu? Então eu puxo isso para um pouco mais tarde, ó. O que não tem nenhum problema, entendeu? Não. Exatamente, o que o pessoal do Mindfulness já gosta da raiz. É, assim. Então, para fazer o processo um pouco mais fácil, né? Ok? Então, no Abhidhamma, ou no budismo, em geral, o Buda descreve vários planos de existência. Ok? Uhum. Esses planos de existência são importantes para a gente poder classificar as titas. Ok? Daí tem certos planos de existências, são chamados de Kama Bhumi, que é o reino ou os planos, onde tem o desejo dos sentidos mais presente. Ok? Isso inclui reinos inferiores, que são os reinos animais, alguns seres assim invisíveis que são como se fossem espíritos que sofrem. Uhum. Então, são seres, digamos, em existências inferiores, onde tem mais sofrimento. Inclusive, que a gente poderia dizer que são os nirayas, que são infernos, onde akusalatitas produzem resultado. Sim. Ok? Então tem reinos inferiores. A gente não precisa ir em grande detalhe. Isso aparece de novo numas lições mais avançadas, ok? Então, tem reinos inferiores onde tem mais sofrimento. Onde tem mais sofrimento. Ok? E é também onde a maioria dos resultados de Akusala ocorrem naqueles reinos. Ok? Então tem reinos inferiores. E daí tem reinos também no plano dos sentidos, mas que são, já não são tão ruins, que são o reino humano. Reino humano. E temos seis reinos, ou planos, talvez planos seja melhor, tu pode escolher, celestiais, que são como se fossem heavens. Uhum. um pouco parecido, talvez, a algumas outras religiões. Também tem um conceito assim de reinos celestiais, uma vida celestial depois da morte, por exemplo. Então, no Buda, o Buda descreve seis planos celestiais. Eles ocorrem um acima do outro. Okay? E daí, quanto mais alto, mais longa é a vida, mais, digamos, mais prazeres eles têm, mais prazeres, mais boas coisas, boas experiências, boas vivências, e mais longa é a vida deles. Fala-se também Também de um nível de apego desses seres com esses prazeres. Sim, eles têm apego. Só porque eles estão nesses seres, não quer dizer que eles não têm akusalacittas. Ok? Eles também têm apego. Então aqui, só para falar sobre a classificação desses reinos, tem uma classificação inicial que são seis, né? Seis celestiais? Não, celestiais não, total. Tipo humanos, celestiais, Ah, a animal. gente poderia dizer E por. depois tem uma classificação maior, né? Tem 31 reinos, Ok. ok? 31 reinos em detalhe, ok? 31 reinos. Daí a gente poderia classificar eles de diferentes formas, por exemplo, classificar entre Kama Bhumis, Rupa Bhumis, Arupa Bhumi. A gente vai discutir tudo isso. E dentro desses, Kama Bhumi tem Dugati, que são os ruins. Kama Sugati, que são os bons dentro do Kama Bhumi. Então, poderia dividir. Tu viu uma divisão em seis? Que eu me lembro, sim, era, mas eu não sei exatamente. Ah, o cara diz Bhumi, Dugati, Kama Sugati. Porque esse Dugati, por exemplo, são quatro. Tem quatro aqui. Sugati, temos sete. Então, no total, aqui temos 11 Kama Bhumi. Rupa Bhumi temos 16. Arupa Bhumi temos 4. Então, 20, 31. Ok? Eu acho que tu Mas vai ter um bom entendimento no final desse capítulo. uma divisão maior em três. Kama Bhumi, Rupa Bhumi, Arupa Bhumi. Ok? Então, isso é o que nos interessa agora mesmo. Reinos inferiores estão aqui no Kama Bhumi, Isso, Kama Bhumi, Dugati, reinos inferiores, tem né? quatro. Du é ruim. Gati é um destino, destino ruim. Educa, E Sugati é um destino bom. De E suca, esse né? também tem um destino bom, então a gente diferencia ele dizendo que é um Kama Sugati. É um destino bom no Kama Bhumi. Ok? Tu vai ter um. A gente vai discutir eles agora. Agora a gente está, na verdade, entrando em titas que ocorrem mais. Como é que eu posso dizer? Comumente, mas sou errado, né? Mas. Não, comumente está correta essa palavra. Comumente está correto? Mais comumente no Rupa Bhumi. Então, as titas, 54 titas que a gente discutiu, ocorrem mais frequentemente, comumente, nesses 11 Kama Bhumis. Então, elas são chamadas de Kama Vacharachittas. Okay? Total 54, Kama, que é o reino dos sentidos, Avachara Chittas. Avachara porque elas são normalmente frequentam esse Kama Bhumi. Elas ocorrem mais frequentemente no Kama Bhumi. Ok, 55. Cama, mais uma nova 54, palavra aí, isso. surgindo. Cama Vatira Kama Chitta. Vacharachittas. Ok. Ok? No Tu reino pode dos. tipo selecionar, eu vou te dando os pales, mas tu seleciona assim, se tu quer usar uma tradução. Tem coisas que tu pode traduzir. Isso aqui não é tão difícil de traduzir, por exemplo. São titas, são consciências que ocorrem mais frequentemente no reino dos do, do, Desejo dos sentidos, tá vendo? Isso é uma tradução. Kamavatira Chittas. Um desses reinos é o reino humano, né? Isso. Que é um kama. Kama, tá dentro de kama. Kama Bumi. Kama Bumi. Isso, tem o reino humano aqui, por exemplo. Um desses 11 kama Bumis, né? Plano do desejo dos três sentidos. Uhum. Temos 4 reinos inferiores. Um que é o reino humano e 6 planos celestiais. 6 reinos celestiais. Sim. Okay? Reinos ou planos, talvez você pode escolher a palavra aqui. Bumis, ok? Então, as titas que a gente discutiu, 54 Kamavatira titas, elas ocorrem mais frequentemente aqui, uhum. Para esses seres vivos que estão nesses reinos. Okay. E os planos inferiores são existências produzidas por Akusala titas. Uhum. Ok? Então, quando a pessoa faz uma ação, por exemplo, com aquela aversão, por exemplo, como matar ou machucar, etc. Então, aquela ação, aquela chitta, kusala chitta, que é uma dosamula chitta, pode produzir, tem a capacidade de produzir uma existência ou experiências ruins nesses planos inferiores. Entendi. Principalmente existências em planos inferiores apenas. Mas tem como produzir resultados ruins também no reino humano ou planos celestiais. Tem mais detalhes, né? Sim. Mas em termos de existência, apenas os planos pode produzir nos planos inferiores. Isso quer dizer que todos os animais ou todos esses espíritos sofredores e tal, eles estão... Aquela existência deles, naquele momento, é resultado de uma ação ruim. Uhum. Ok? E esses sugati, esses bons destinos, posso adicionar mais isso aqui se tu quiser, temos dugati, destinos ruins, que são esses 4 planos inferiores, e temos kama, porque é dentro do kama bumi, sugati, que são destinos bons do kama bumi, que é o reino humano, e os 6 planos celestiais. Como seres humanos, nós temos a maior mistura entre prazer e sofrimento. Por exemplo, nos reinos inferiores tem muito mais sofrimento do que prazer. E nos planos celestiais tem mais prazer do que sofrimento. Uhum. E os seres humanos estão assim na situação onde tem o maior, digamos, mistura dessas duas experiências, uhum. dessas duas vivências, desses resultados. Sim. Então, na verdade, o reino humano tem muito mais sofrimento do que os planos celestiais, mas é um, digamos, uma situação boa para o desenvolvimento espiritual, uhum. desenvolvimento de meditação, etc. Ok? Então, é uma situação, uma boa oportunidade, assim. Sendo um ser humano. É onde tu pode fazer doações, por exemplo. Nos reinos seneciais, quase não tem doação. Uhum. Os devas não ficam se doando coisas. Eles não precisam, entende? Então, entre os seres humanos, tu tem como fazer doações. Uhum. E daí, seres humanos têm certo sofrimento. Então, aquilo te leva a buscar fazer uma busca mais espiritual, meditativa e tal. Uhum. O sofrimento, de certa maneira, leva... Há uma busca por ser livre de sofrimento, entendeu? Então, os seres humanos também têm uma capacidade muito boa em termos de desenvolvimento mental, eles podem desenvolver titas muito altas, uhum. e nos seres inferiores eles não têm como desenvolver isso. Sim. Ok? Ok, planos celestiais. Então, isso é o kama bumi. Daí, quando tu está desenvolvendo meditação, e tu chega naquele momento onde a mente chega numa absorção, okay, em samatha, daí a chitta que ocorre é uma chitta que pode ocorrer para um ser humano, pode ocorrer no kama bumi, Pode também ocorrer para esses devas, nos planos celestiais, mas não é normal, não é frequente. Essas são titas que ocorrem mais frequentemente num reino acima dos planos celestiais, que são os reinos chamados de Rupa Bhumi. Ok? Ah, porque os reinos celestiais estão entre esses sete aqui? Isso, esses sete aqui, ó, tá vendo? Dentro do Kama Bhumi. Ah, então um é o reino humano e os outros seis são planos celestiais. Uhum, é. Kama Sukhati. Okay. Eu botei aqui, ó, um e seis, tá vendo? Certo. Sete Kama Sugati, um e seis. A gente tem quatro Dugati. Kama Bhumi temos 11. Uhum. Ok? Então, acima do Kama Bhumi, nós temos 16 Rupa Bhumis. Ok? Ou poderia considerar Rupa Bhumi como uma coisa só e dividir ele em 16, ok? Rupa Bhumis. Sim. Então, esses Rupa Bhumis são também como se fossem seres celestiais, mas eles não estão no desejo dos sentidos. E essas existências são resultado desses estados meditativos avançados, jhanas, ok? E quando tu está desenvolvendo jhana, necessariamente tu tem que remover da mente o desejo sexual, ou a aversão, a preguiça, aquele remorso, a dúvida, ok? Então, a vida que é produzida como resultado desses estados elevados de consciência é uma vida mais sutil e não é conectada aos desejos dos sentidos, ok? Eles não têm uma diferenciação sexual, eles não são nem male nem female, aqueles seres vivos no Rupa Bhumi. E eles... Nesses planos celestiais ainda... Sim. Nesses planos celestiais tem uma diferenciação sexual, sim. Ok? Então, nesse Rupa Bhumi, eles são mais sutis, digamos, e eles têm frequentemente essas jhanachitas. Então, eles passam o tempo deles, eles não precisam comer. Por exemplo, nos reinos celestiais, eles comem e é uma coisa mais assim dos sentidos, digamos, mais objetos, comida, sons, etc. E no Rupa Bhumi, eles removeram aquele desejo dos sentidos, então a existência que é produzida é muito mais assim, sutil, eles não precisam comer, eles passam o tempo meditando. Esses são os Brahmas, ok? E eles vivem mais tempo, muito mais tempo do que os Devas nos reinos celestiais, ok? Então, as titas que ocorrem mais frequentemente para eles são... titas são jhanachitas. Okay? Jhanachitas, ok? Então, aqui a gente tem que discutir sobre jhanas. Então, são os jhana factors, fatores do jhana. Esses cinco fatores do jhana, vitaka, vichara, pitta e sukha, kagata. Quando eles são fortes o suficientes, a mente consegue, digamos, sair do reino do kama vachara e entrar no reino de rupa vachara. Momentaneamente, temporariamente. Não quer dizer que tu vai para aquele reino, não é assim. Tu ainda está aqui, tu é um ser humano. Mas a chitta que ocorre para ti é uma chitta que frequentemente ocorre no Rupa Bhumi. Entendeu? Sim. Então é uma Arupa Vachara Chitta. Arupa Vachara Chitta. Arupa. Isso. A gente discutiu Kama Vachara Chitta. Sim, Kama Vachara. Isso, 54 Kama Vachara. Isso, Jhana Chittas. Que é a mesma coisa, então, do que? Todas as Rupa Bhumi, as Chittas que são mais frequentemente ocorrem em Rupa e Arupa Bhumi são Jhana Chittas. Agora, a partir de agora, todas são Jhana Chittas. Todas as que a gente vai discutir são Jhana Chittas. Chittas especiais desenvolvidas com meditação apenas. Então, a pessoa que não medita não tem como ter essas Chittas. Isso. Ok? Então, Arupa Vachara Chittas, isso aqui a gente já não precisa. 16 Rupa Bhumis e temos 4 Arupa Bhumis. Ok? Esse Uma tradução de rupa, aqui é um pouco diferente. Bhumi é tipo um plano. Plano da... Uma tradução é da... fine material. Uhum. Ainda é material, mas é fine material, sutil. Plano material sutil. Seria a tradução. E esse é o plano imaterial, que a gente vai discutir depois, ok? Plano material sutil. Esse é o plano onde tem aqueles seres que eu te disse que são brahmas, são chamados de brahmas. Seres chamados brahmas, ok? Às vezes eles também são chamados de devas, uhum. Ok? Brahmas. Isso são existências resultado de jhanas. Ok? Rupa Bhumi também. Ok? Nesse caso, são resultado de rupavachara jhanas. Ok? Eu já vou botar aqui. Existências resultado de arupavachara jhanas. A gente vai discutir o que é isso. Ok? Uhum. Pode botar janachitas. Ok. Então, a pessoa meditou, desenvolveu, fortaleceu os bons estados tal, e daí ela consegue entrar nessa absorção especial. Daí essas titas ocorrem, que são rupavacharachitas, ok? Daí, agora a gente tem que usar esses 5 jhana factors, fatores de jhana, eles vão nos ajudar a classificar as janachitas. Uhum. Ok? Vou entrar para um outro grupo de titas. Isso, né? Agora são. Agora a gente está discutindo titas que são ou chamadas de jhanachitas. Jhanachitas. Arupavacharachitas, né? É, entre as jhanachitas tem também classificações, a gente vai aos poucos cobrindo elas, ok? A primeira são rupavacharachitas, ok? Uhum. São titas que ocorrem mais frequentemente nesse plano material sutil. Temos 15 titas. Ok? 15 rupavacharachitas. Ok? Então, nós temos. Quando a gente desenvolve jhana, ao mesmo tempo eu vou te explicando um pouco o processo da meditação, tá vendo? Desenvolve jhanas. O primeiro jhana que ocorre, ele tem esses 5 fatores de jhana. E esse é chamado de o primeiro jhana. Ok? Então, primeiro jhana. Ok? O primeiro jhana tem 5 jhana fatores. 5 fatores. Vitaka vichara piti sukha kagata. Uhum. Ok? Que a gente já discutiu. Sim. Então, essa é a primeira... Primeiro chitta, o primeiro jhana que aparece quando a gente está desenvolvendo concentração. Uhum. Ok? Necessariamente. Daí, esses 5 fatores de jhana. Daí quando a mente, tu segue desenvolvendo, segue meditando, tu consegue fazer com que essa mente, primeiro jhana, surja mais facilmente na tua meditação e dure mais tempo. Não quer dizer que uma chitta dura um monte de tempo, uhum. Não. Uma chitta dura um momento pequeno, mas ela se repete muitas vezes. Sim. Ok? Então, isso é o que acontece no jhana. Ok? Daí tem o processo mental de jhana. Uhum. O processo mental de jhana pode ser bem longo com um monte de jhana chittas. Ok? Daí, tu... desenvolve esse primeiro jhana e com prática tu consegue entrar nesse primeiro jhana facilmente, ok? Uhum. Daí tu se acostuma a esse primeiro jhana, ok? Daí tu deveria conseguir, digamos, controlar ele bem, controlar esse primeiro jhana bem. Uhum. Daí tu consegue fazer com que a mente fique um pouco mais sutil, ok? Daí a gente entra num processo interessante de fazer que a mente fique mais sutil, ok? Porque o processo da meditação até o jhana remove as qualidades ruins da mente, né? Isso acho que é uma coisa importante. A meditação até o jhana remove estados mentais ruins, que eram os nivranas, que a gente discutiu, né? Hindrances, ok? E daí, depois disso, já removeu os nivranas, tua mente está bastante livre daqueles nivranas, ok? E daí o que tu ainda tem como fazer é que a tua mente se desenvolva mais, fazendo ela mais sutil. Então o que tu começa a fazer é refinar a mente. Tu vai tirando um a um os fatores, que eles não são fatores ruins, mas são fatores muito, um pouco mais grossos, como eu diria. Tem alguma outra palavra melhor? Gross. Densos. Densos ou um pouco mais... rudes? Não, né? Não. É, não sei, uma palavra boa aqui. Então, daí... daí, depois do primeiro jhana, começa o processo de refinamento dos... refinamento das qualidades boas. Ok? Uhum. Removendo um a um os estados, os fatores mais grossos ou mais... grosseiros. Grosseiros, isso. Isso aí é conhecimento ainda que está no abdômen, mas também está nos sutras, né? Isso, está nos sutras. Isso aí, tá nos sutras. Sim. Aí, daqui a pouco... Patamajana, Dutiyajana, isso está no... Sim, no... Bom, está no... Mahasatipatthana Sutta, está no... Um monte de sutras aparecem. Talvez, sim. Anapanasati Sutta, é. Yeah. Sim, uhum. Mas aí, daqui a pouco, chega uma parte que só vai estar no Abhidhamma. Né? É, a análise mais detalhada está no Abhidhamma. Sim. Uhum. Ok? Ok. Então, o primeiro jhana... Então, depois, o primeiro jhana tem cinco fatores, fatores de jhana, ok? O segundo jhana, ele tem quatro fatores. Vitaka é removido, ok? Uhum. Dentre os cinco fatores, vitaka, que é o primeiro mencionado, é o, digamos, o mais grosseiro. É uma força, assim, mental que aplica a mente ao objeto, assim, uma coisa um pouco grosseira, ok? Por mais que seja um estado mental bonito, sim. Mas é meio forçado, digamos. É necessário no início. Isso, é necessário no início para conseguir atingir isso. Depois ele se dissolve. Isso, depois tu tem como remover ele, ok? Mas sempre que você vai alcançar novamente esses estados, você vai precisar dele. Retomar os estados se tu tem um bom mastery, se tu tem um bom controle sobre esses estados, tu tem como entrar direto no segundo. Sim. Ok? É possível. Uhum. Ok? Então, primeiro a gente remove esse que é o mais grosseiro. Daí, quando tu remove esse, tu entra de novo no jhana, uhum. Mas esse jhana é um jhana diferente porque não tem vitaka. Então é um jhana sem vitaka. Também aparece nos sutas. Esse jhana nos sutas chamado Avitaka, Avitaka sem Vitaka, uhum. Vicharamata, Samadhi. Vicharamata quer dizer que ele apenas tem Vichara. Uhum. Tá vendo? Que é o Vichara? Ah, o Vitaka. Vichara é o segundo fator de Dhyana. É. Uhum. Nesse aqui ele é chamado, nos suttas, chamado Vitaka Vichara. I think Savitaka Savichara Samadhi. Okay? Com Vitaka, com Vichara. Concentração com Vitaka, com Vichara. E daí tu tem concentração sem Vitaka, só com Vichara. Ok? E daí Vichara, que é aquela aplicação sustentada, que é uma força também um pouco grosseira, mas um pouco mais sutil que Vitaka, se torna o fator mais grosseiro no segundo jhana. Então, depois que tu se acostume ao segundo jhana, tu tem como tirar esse Vichara. E a gente pode atingir o terceiro jhana, que tem três fatores. Sem Vitaka e sem Vichara. Ok? De isso nos suttas aparece como Avitaka, Avichara, Samadhi. De acordo com a minha memória, eu acho. Ok? Quer ver? Vamos dar uma olhada se aparece no momento. Avitaka, Vichara, Mata. Matou, talvez. Vamos ver. Três tipos de concentração: Savitaka, Savichara, Samadhi. Concentração com Vitaka e com Vichara. Avitaka, Vichara, Mata, Samadhi. Concentração sem Vitaka, mas com Vichara. E concentração sem Vitaka e sem Vichara. Ok? Esses são os três primeiros jhanas. Aparecem here, por exemplo, num desses livros. Muitos lugares: Salayatanapali, Tikanipata, Patissamidamaga, Milinda Panha. Vários livros, tá vendo? Uhum. Okay. Então, daí tu continua meditando, tu se acostuma a esse terceiro jhana, daí o fator mais grosseiro se torna Piti. Piti, que é aquele êxtase. Uhum. Ok? Se torna o mais grosseiro. Ok? Daí tu tem como... quando tu identifica ele como grosseiro, tu tem que praticar o jhana o suficiente para começar a sentir a grossidade a grossidade do pita, entendeu? Ok? No início não parece grosseiro, no início é mais sutil, mas como tu se acostuma com aquele estado mental, tu começa a ver, ah, esse pita é meio, sim, meio grosseiro, sabe? Tu começa a ver aquela, aquela desvantagem, né? Daí o quarto jhana tem dois fatores: sem piti, ok? Sem vichara, sem vitaka, sem vichara e sem piti, uhum. Ok? Daí ele ainda tem sukha, que é o próximo fator mental. Sukha é como se fosse um prazer, mas é mais tranquilo. É como se fosse uma felicidade, um prazer, mais tranquilo do que o êxtase. Uhum. Ok? Aqui é a primeira vez que tu tem como dividir sukha e somanasa claramente. Porque normalmente esse prazer e a felicidade, elas estão juntas. E a gente não, uhum, diferencia elas. Sim. Apenas aqui nos jhanas que a gente consegue diferenciar o que é sukha, o que é piti. Uhum. E daí tem metáforas de como entender o que é o que e tal. Mas o Piti é um pouco mais agitado, assim, um pouco mais excitado, uhum, ok? Um pouco mais intenso, excitado. E o Sukha é um pouco mais tranquilo e prazeroso, uhum, ok? Então, agora, se o quarto jhana tem Sukha. Daí tu se acostuma com aquilo. E o Sukha também... Até mesmo aquele sentimento prazeroso se torna um pouco grosseiro. Tu consegue ver ele um pouco grosseiro. E daí, o que que é mais sutil do que o sentimento prazeroso? Tu não tem como tirar o sentimento da mente. O sentimento ocorre em todas as chittas, vedana, ok? O sukha é um tipo de vedana, ok? Então não tem como tirar a vedana, não tem como ter o chitta sem vedana. Mas, dentre os tipos de vedana, vedana desagradável, vedana neutra e o vedana, digamos, prazerosa, o vedana neutra é mais tranquilo do que o prazerosa. Ok? Então, o quinto jhana muda o Vedana de sukha prazeroso para upekkha. Então, quinto jhana. Tem também dois fatores, tá vendo? Não tira um fator. Sukha vira upekkha. Quais são os dois fatores que permanecem? O peca. Então, dois fatores aqui, deixa eu botar os fatores. Então, os dois fatores são, temos sukha e vikaggata. E aqui temos upekkha e vikaggata. Surge o peca aí, né? Isso, o Vedana muda. Não é removido, mas ele muda. E esse upekkha Vedana é mais sutil, então ele te dá mais tranquilidade e se torna um certo prazer. Ok? Então, às vezes se refere a esse tipo de peca como uma coisa prazerosa. Deve ser até difícil fazer essa transição, né? Porque é de um prazer para algo neutro, para um É. prazer neutro. Isso. Ok? Então, é interessante aqui que nesse processo tu também. Tu não consegue ir para o próximo se tu tem apego ao anterior. Então, o desejo sexual já foi removido, não completamente, permanentemente, mas foi removido. Mas aqui tu ainda tem um apego a esses estados de dhyana. Pode ter apego a esses estados de dhyana. Mas até que tu não consiga, digamos, largar ou remover esse apego desses dhyanas, tu não consegue ir para o dhyana superior. Por exemplo, se tu tem apego ao sukha, tu não consegue ir para o upekkha. E os obstáculos, eles estão removidos, porque para você alcançar o primeiro dhyana, todos os Já foram obstáculos têm que ter removidos, removidos. isso. Mas isso não significa também que a partir do momento que você sai de dhyana, esses obstáculos retornam também, Então, né? esses cinco nivaranas, a pessoa que tem jhana aqui, que está acostumada a jhana, que entra em jhana, pratica frequentemente, normalmente ele não tem nivaranas ocorrendo na mente, mesmo quando não está meditando. Ok? Se aqueles nivaranas ocorrem numa situação difícil, por exemplo, daí vai quebrar o jhana. Vai quebrar o jhana. Ele vai ter que reatingir o jhana. Atingir de novo aquele jhana. Ok? Então, normalmente a pessoa que tem jhana é livre dos nivaranas. Mas os nivaranas não incluem todos os akusalas. Isso é mais um ponto, mais sutil. Por exemplo, o desejo que é removido nos nivaranas é o desejo sexual. Não é qualquer desejo. Tu ainda tem apego a esses estados. Tu pode ainda ver coisas, ah, isso é tão bonito, ou alguma coisa assim. Então, a percepção, certo apego às coisas pode ter, não vão quebrar o teu jhana, mas tu não tem aquele desejo sexual forte, né? Ok? Então é um processo de Quase que refinamento, tá vendo? necessário um ambiente controlado para você manter esse diana, É, ou se tu pratica frequentemente, uma tu prática frequente, né? daí Você tudo perdeu um pouquinho bem, a prática. tu pode perder, pode perder. Eu acho que talvez tu já tenha sentido isso, porque os meditadores do Paok estão ali bastante tempo nessa prática e em algum momento eles saem desse ambiente controlado, diminuem a prática. Ok. Então, nós discutimos, tá vendo? Cinco jhanas. Esses cinco jhanas são kusalachittas. Elas são jhanas, chittas, que produzem bons resultados, produzem existências no futuro. Essas existências são as existências como brahmas, no reino material sutil. Rupa Vatira Bhumi. Rupa Bhumi. Ok? Ok. Então, Rupa Vatira Chittas, temos Kusala. Aqui. Ok. Sim, aí você vai começar a explicação das chitas. Isso. Que vão aparecer nas Rupa Vatira. Rupa Vatira, isso, isso. Sim. Mas aí você não entrou também, são 5 dhyanas, né? Isso, 5 dhyanas. Não entrou também nos supramundanos, né? Ainda não. Isso ainda é mundano. Ainda é mundano, ok? Sim. Que serão outras titas. Outras titas. Outras titas. Ok? Então, desenvolvemos essas 5 titas, 5 estágios de jhanas, refinando a mente mais e mais, ok? Uhum. Depois que tu chega ao pekkagata, não tem como remover nenhum fator mais da mente. Não tem como remover kagata, remover o pekka, ok? Sim. Então, essa é a, digamos, a tita mais sutil, em termos de jhana. Uhum. Ok? É o máximo, quinto jhana. Daí, essas chitas produzem bons resultados, kusala, preselação kusala. Temos 5 kusala jhana chitas no Rupa Vatira. Uhum. Ok? 5 kusala, tá vendo? E elas produzem resultado. Então, 5 kusalas é cada um dos jhanas. Cada jhana é um. São kusala. Kusala jhanas. Uhum. Ok? Kusala jhanas. Daí, eu te disse que elas são kusalas, que elas produzem resultados, né? No futuro. Uhum. Produzem as existências no futuro. Elas vão e vipaka. Isso. Então, vipaka dessas chitas são outros jhana chitas também. Então, jhana chita kusala produz also também uma jhana chita, mas é vipaka. Uhum. Vipaka kusala jhana? Isso, vipaka é. Jhanas ou... Vipaka Kusala Vipaka Jhana. Kusala Vipaka Jhanas. Ou Jhana Chittas. Ok? Uhum. Ok? E assim, os Chittasikas que estão presentes, cada um desses Jhanas, é não mesmo. São apenas esses, né? Não, não, tem mais. Tem mais. Tem mais. É. Em algum momento ele mostra isso. Isso, a gente analisa isso no capítulo 2. Ok? Então, temos 5 kusala jhanas e o resultado deles, que também são kusala chitas, desculpa, que também são jhana chitas, mas são vipaka, são resultantes. Sim. Então, temos 5 vipakas, ou kusala vipaka, jhana chitas, no Rupa Vatira Realm. Ok? Uhum. E daí, arahants, que removeram todos os defilements, eles também entram em jhanas, uhum. e os jhanas deles não produzem vidas no futuro. São kiriya chittas. Então, tem 5 jhana chittas que são kiriya. É o mesmo jhana, tem primeiro jhana, segundo jhana, etc., até o quinto jhana. Dos arahants. Que dos não arahants. Produzem resultados. Yes. Essas chittas não produzem resultados no futuro. Não produzem novas existências. Kiriya chittas. Então, concluímos 15 Rupa Vatira Chittas. Uhum, aqui são mais 15 Chittas somados aos 54. Aos 54 Chittas. Isso. 10, 64, 69. 69 Chittas já. Que acontecem no Rupa Bhumi. Isso. Elas mais frequentemente ocorrem no Rupa Bhumi. Mas também podem ocorrer no Kama Bhumi, por exemplo, um ser humano pode ter esses jhana chittas, é. Sim. Mas não é frequente, né? Não é normal. Só para que alcance os jhanas. Isso. Ok? Uhum. Então essas são Rupa Vatira Chittas, ok? Mas uma coisa que eu vou te dizer antes da gente ir para o próximo é que esses, se tu notar, temos 5 jhanas aqui no Abhidhamma. Uhum. Ok? E nos suttas tu vai ver 4 jhanas. Então aqui, nota. Em sutas, mais frequentemente são quatro dhyanas. É que eu realmente me lembrava de quatro, de oito dhyanas. Isso. Então, por que que são quatro nos sutas? Esse segundo dhyana aqui, ó, vitaka é removido, mas o vichara existe, ainda está ali. Esse é um dhyana que tem como pular. Tu tem como ir do primeiro para o terceiro. E nos sutas, isso é o que ele normalmente se refere. O então ele faz. Dhyana, você remove os dois, vitaka e vichara. Então, o segundo são quatro dhyanas. Aqui, ó, vou botar assim, ó, primeiro dhyana, no Abhidhamma. Abhidhamma é mais em detalhe, sutta. Então, Abhidhamma, nós temos o primeiro dhyana, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto dhyana, ok? Assim, ó, tá vendo? Bem bonitinho. Ok? Não tem como não entender. Ok? Então, a única coisa que o Abhidhamma está mostrando é que existe esse extra. Sim. E daí ele é chamado de segundo no Abhidhamma. Então, só não se confunde com isso, ok? Então, no sutra ele vai te dizer os quatro dhyanas. Por exemplo, Anapanasati, ele, acho que eles dizem Pratama dhyana, Dutiya dhyana, terceiro e quarto dhyana, né? E daí no quarto dhyana tem o peka. Porque é esse aqui, ó, tá vendo? Com o peka. Ok? O que acontece é que aqui eles removem vitaka e vichara ao mesmo tempo. Ok? E daí tu atinge o segundo dhyana de sutas, que é o terceiro no Abhidhamma. Ok? Ok. E nos supramundanos acontece a mesma coisa? Nos supramundanos, é, também. Também. De 4 passam 5 no Abhidhamma. Ok. Ok? Ok. Então, no nosso caminho aqui de purificar a mente, a gente primeiro removeu aquelas qualidades ruins. Daí, a gente começou a remover qualidades boas, mais grosseiras, né? Até o momento que não dá para remover mais nada. Chegamos no máximo desse processo de purificação, digamos, em termos de refinamento. Okay? É o máximo. Mas tem como ir além disso. Como que se vai além? O objeto das Rupa Vatiratitas, que a gente estava discutindo agora, são baseados em coisas materiais. Ok? Eles são conceitos, mas são baseados em coisas materiais. Por exemplo, o que a gente estava fazendo aqui como um projeto é o Patavikasina, aquele cassina, aquele disco de terra, né? Sim. É um objeto material, baseado naquele objeto material, tu desenvolve a tua concentração e tu, na verdade, em estágios mais altos, tu se enfoca num conceito de terra, ok? Mas é, aquele conceito é baseado naquela coisa material, ok? Então, para tu fazer a mente mais sutil, chegando nesse ponto, o que tu pode fazer é fazer o objeto mais sutil. Então, o objeto que a gente tem até o quinto dhyana é um objeto baseado na coisa material. Então, tem como fazer com que ele seja mais sutil. Então a gente começa a refinar o objeto. Qual não objeto? Refinar a mente. O objeto é, o que tu está prestando atenção. Todos esses jhanas têm um objeto de meditação, né? Você não perde ele em nenhum momento. É, tem sempre um objeto de meditação, né? Ok? Então, a gente chegou no limite do refinamento da mente. Agora a gente começa a refinar o objeto. Daí a gente, refinando um objeto, a mente também se torna mais sutil. Então, uma das maneiras de fazer a mente mais sutil é prestar atenção a alguma coisa mais sutil. É um princípio interessante. Depois do quinto jhana, podemos fazer a mente ainda mais sutil, prestando atenção a objetos mais sutis. Não sei se há algum momento lá da discussão sobre os nibbanas, né? Também nibbana se torna um objeto de meditação. É. Yeah. Supramundane chittas tem nibbana como objeto de meditação. Sim. Mas eu acho que não é ainda. Ainda não. Ok? Qual será o objeto, então? Então, agora nós tínhamos esses objetos baseados em coisas materiais, né? Então, o que tu faz para ir para o próximo nível, tu tem que prestar atenção a objetos imateriais. Então, o primeiro objeto imaterial é o conceito de espaço. Nossa, é aí que você começa a entrar nos jhanas supramundanos. Ainda não. Não? Esses são jhanas imateriais. Jhanas imateriais? Isso. Jhanas imateriais. São anteriores. O próximo são os supramundanos. São quantos imateriais? Imateriais, 4. 4 kusala, 4 vipaka, 4 kiriya. 12. Jhanas imateriais. Isso. E os jhanas supramundanos? Supramundanos são 8. Ah, mas nos sutras não se fala em jhanas imateriais, porque já se passa direto aos... Jhanas imateriais, eles aparecem, são akasananchayatana, vinyananchayatana, akinchanayatana, estão no sutra, sim. E depois, mas normalmente se fala em 4 e 4, né? É, 4 imateriais. Então, 4 rupavachara, que é aqueles 4 que eu te disse, sim. Que são 5. São 5. E os 4 que a gente está discutindo agora. Agora. Então, são, se tornam 8. Imateriais. 8 jhanas. Sim. Por exemplo, aka sanam chayatana. Ó, 900 vezes aparece. Ó, sim, essa é a descrição. Ó, isso é a descrição, tá vendo? A descrição dos jhanas, tá vendo? Tu estudou o Mahasatipatthana? É? Sim. Mahasatipatthana Sutta aparece, isso aqui, acho. Esses estados de jhanas aparecem no Mahasatipatthana. Parece, não. Isso. Here, tá vendo? Akasananchayatana. Aqui, tá vendo? Essa é a descrição dos jhanas nos sutras, tá vendo? É quando fala sobre a respiração? É um dos lugares, mas tem outros. Abandonando os 5 nivranas. Tá vendo? Daí essa pessoa, sem desejo sexual, sem estados mentais ruins, com vitaka, com vichara, com piti, com sukha, ele entra no primeiro jhana. Ok? Daí, Daí, ele remove, ó, removendo vitaka e vichara, ele entra nesse samadhi, nesse jhana, sem vitaka, sem vichara, tá vendo? Avitaka, avichara. Já outro dia. Com piti, com sukha. Esse é o segundo jhana. Que no Abhidhamma é o terceiro jhana. Entendeu? Tá aqui a descrição nos sutras. Daí, de novo, tá vendo? Removendo o piti, que é o êxtase. Daí, ele sukhancha kayena patissam vedeti, com sukha. Com sukha. Daí, ele entra no tatiya jhana, terceiro jhana, tá vendo? Isso está lendo uma raça de patana? Em outro Não, lugar, já mas mudou, também né? tem no Mahasatipatthana isso aqui. Sila Kandaka, esse é um outro lugar, mas aparece em vários lugares isso aqui. Daí, de novo, ele abandona sukha, abandona dukkha, e ele entra no upekkha. A dukkha masukha é um outro nome para upekkha, tá vendo? Sim, Upekkha nem duca, nem Satipariṣiddhi, suca, né? isso. Quarto jhana, ele entra no quarto jhana. Ok? Esse é o jhana com upekkha, que é o quinto jhana no Abhidhamma. Daí, depois, Punacaparam, de novo, ele overcome, né? Ele Supera. supera a percepção de rupa. Ele vai além de rupa. Então agora a gente vai para coisas imateriais, tá vendo? A gente está entrando no Jana. Akasanachayatana. Esse é o primeiro jhana imaterial. Ok? Então, Que tá é tudo aqui nos o sutras. espaço. Isso, o objeto desse Akasanachayatana é esse espaço infinito. Em alguns momentos, bom, o mestre provavelmente nunca vai te falar, te recomendar, porque você tem que passar por todos os estágios, né? Mas não sei se é uma prática que dá para você em algum momento praticar. Isso, assim. Como assim, Ah, tipo? tipo, fazer essa. Tentar experimentar esse objeto imaterial. Sim, Assim, né? dá, claro, requer bastante dedicação atingir esses jhanas, e daí Que tu tem que seria uma atingir o coisa primeiro. daquela coisa, tipo, esvaziar a mente quase, Sim, né? o primeiro jhana já vai te esvaziar a mente. Sim. Já vai fazer essa função, entendeu? Porque a tua mente vai para lá e para cá porque a concentração não é forte o suficiente e os hindrances estão ali presentes. Então, o primeiro jhana, às vezes as pessoas até acham que é nibbana, né? Que a tua mente já fica super sob controle, super contente, super forte. Exatamente. Entendeu? Então, não é nenuma surpresa que algumas pessoas achem que seja nibbana, né? Então, o Buda desenvolveu os jhanas com os professores, né? No, na última vida dele, em várias vidas passadas, né? Inclusive, mas ele desenvolveu os jhanas e ele achou, isso não é o final, não é o. Claro, nas Ainda não é práticas nibbana. hindus, né? É, nas Que práticas levam hindus, para. por exemplo, para eles é nibbana. Tipo, os jhanas são, digamos, nibbana, né? Ok, então agora a gente começa a prestar. Como é que tu tá? Seguimos um pouco mais? Para mim tá. Eu vou seguir um pouco mais, talvez até 4h30. Quiser. Ok. Então, os jhanas imateriais. Primeiro é o jhana que vai tem como objeto a ausência da matéria. Que a gente tava, o objeto até esse ponto era uma coisa baseada na material. Mesmo que seja um conceito, na verdade, ok? Mas é um conceito baseado na matéria. Então agora a gente vai para um conceito de ausência da matéria, que é o espaço como um infinito, espaço infinito. Esse é o objeto do próximo jhana, que é o primeiro jhana imaterial, ok? Então a arupa é imaterial, tá vendo? Sem matéria, imaterial, arupa avachara chittas. São chittas ou consciências que mais frequentemente surgem no arupa bum ou nos planos imateriais. O que são os planos imateriais? Planos imateriais são assim. É porque aí entra no outro plano que a gente não falou ainda. É, a gente ainda não discutiu. Então agora a gente vai explicar um pouco. Então, o Rupa Bhumi, material fino, eram os Brahmas que eu te disse, né? Uhum. Que eles passam o tempo em meditação, eles têm esses jhanas, eles não têm... Eles têm ainda uns akusalatitas, mas muito mais sutis, ok? E daí, desenvolvendo essas titas... ok, para, volta. Essas titas surgem mais frequentemente nesses planos imateriais. O que são esses planos imateriais? Quando alguém desenvolve arupa vatratitas, o resultado delas é uma existência imaterial. O que é uma existência imaterial? Apenas mente, apenas estados mentais ocorrem, sem um corpo. Então, os rupas, urupa brahmas, eles têm um corpo sutil, ok? E eles conseguem ver coisas materiais. Nos sutras tu vê, eles vêm, eles falam com o Buda, por exemplo. Ou eles vêm, os devas, eles, etc. Ok? Então, eles têm um corpo material. Mas, arupa vachara, brahmas, também são chamados de brahmas, eles são completamente imateriais, são apenas estados mentais. Então, a gente não tem como ver um arupa vachara, brahma. Não tem como conversar com um arupa vachara brahma, ok? E inclusive esses arupa vachara brahmas, eles não conseguem ver o Buda, por exemplo, aprender o Dhamma. Então eles são considerados dentro de bons destinos, mas são destinos que não são muito assim, que a gente não recomenda, digamos, não são recomendados. Por quê? Porque nesses reinos tu vive um longo tempo, ok? Quase sem sofrimento, com esses jhanas imateriais e tal, mas não tem como atingir iluminação nesses reinos, entendeu? Então o Buda pode aparecer no mundo, mas tu não vai poder aprender o Dhamma, como um Arupa Brahma, ok? Então eles têm essa desvantagem nesses reinos, ok? Mas tem pessoas que são parcialmente iluminadas, digamos, lembra que são 4 estágios de iluminação ou liberação. Então, os que estão nos 3 estágios inferiores, eles podem renascer nesse reino imaterial e lá eles podem, tudo bem, não tem problema, eles não precisam do Buda para poder meditar e desenvolver. Ok? Então, mais, em outros capítulos tem mais sobre isso. Então, arupa vachara chittas são chittas que mais frequentemente ocorrem nesse Rupa Bhumi. Arupa Bhumi, só discorre. Ah, no Arupa Bhumi. Isso, Arupa Bhumi. E os jhana chittas no Rupa Bhumi. Isso, mas também são jhana chittas, são todas jhana chittas. Todas jhana chittas. Arupa vachara chittas. Mas arupa vachara chittas são jhana chittas. Isso. Também ocorrem no Rupa Bhumi, né? Não. Não. Só no Arupa Bhumi. Só no Arupa Bhumi. Então, nos planos materiais. Yeah. Mas okay. Também são jhanachitas. Uhum. São absorções. É, jhanachitas vai ser... Chitas, assim, fortes. Todos esses, tudo isso que a gente está vendo aqui. Tudo é jhanachita. Tudo isso é jhanachita. Desenvolve... Mais. Isso, as supramundane também são jhanachitas. Uhum. Ok. Tanto imateriais e supramundanas. Isso. São todas jhanachitas. Ok? Uhum. Então, essas jhanachitas, lembra que a gente já refinou os fatores de jhana o máximo possível. E os últimos fatores que a gente tinha era o peka, o sentimento neutro, e o ekagata, que é a concentração, samadhi. Ok? Então, essa combinação de fatores se chama o quinto jhana em Abhidhamma. Ok? Quando tem um jhana que tem o peka e a kagata, esse jhana é chamado de quinto jhana. Uhum. Ok? E a gente não tem como desenvolver o sexto jhana. Não tem como remover nenhum fator mais. Então, o que a gente está mudando aqui é o objeto. Então, o jhana, na verdade, é o mesmo. Uhum. Então a gente tem aqui, ó. A primeira tita aqui é um quinto jhana. É um quinto jhana. É, com espaço infinito como objeto. Esse é o chitta, entendeu? Mas é um quinto jhana, tá vendo? Que a gente chama de primeiro jhana imaterial. É. Mas na verdade é o mesmo jhana. É um quinto jhana, na verdade. Uhum. Okay. Todos os jhanas imateriais são quinto jhanas. Okay. São quintos ou são quinto? Quinto, né? São o quinto jhana. Ok, são o quinto jhana. Então, isso em Pali se chama Akasa. A é uma palavra enorme. Akasanancha. Ayatana. Ok, esse é o nome dessa chitta. Akasanancha Ayatana Jhana Chitta. Ok. Ok. Uhum. Essa jhana chitta é kusala chitta, porque ela produz existência no futuro. Que tipo de existência que ela produz aqui no arupa bhumi? Entendeu? A arupa bhumi. Essa existência é produzida por uma dessas kusala chitta. Então, a próxima, quando tu tem, ok, tu tem agora o quinto jhana com um objeto mais sutil, que é esse espaço infinito. Sim. Ok? Agora, o que é mais sutil que a ausência da matéria? É a consciência que tem a ausência da matéria como objeto. Ok? Então, aqui o que a gente está fazendo agora é, em vez de ter espaço infinito como objeto, vai mudando o objeto. Na verdade, isso. Vai sempre mudando o objeto. Agora. Vai mudando o objeto. Uhum. E agora o objeto do próximo, que é mais sutil, a gente está refinando, né? O que é mais sutil que o espaço infinito? É a consciência que tem o espaço infinito como objeto. Então, uma chitta tem a outra chitta como objeto, entendeu? Entendeu? Isso aqui é um pouquinho complicadinho. A chitta da consciência tem um espaço infinito como Isso é o objeto. primeiro. Sim. E daí o segundo. É o que a gente vai, aquele espelho infinito, é a consciência da consciência. Isso. Que é, mas aí depois vai. Não, não é a consciência da consciência da consciência, não. Não. Mas tem a consciência da consciência. Essa é a consciência da consciência, isso. Sim. Ok? Esse aqui tem um espaço infinito, o objeto é esse. Ok? Entendeu? Então, a consciência que tem o espaço como objeto é mais sutil que o espaço. Sim. Então, a gente achou um objeto mais sutil. Quando a gente entra em jhana, naquele objeto mais sutil, a nossa mente também é mais sutil. Ok? Mais refinada. Ok? Qual é o próximo passo? Depois de chitta, depois de consciência como objeto, o mais sutil é a ausência de consciência. Ok? Então, temos um quinto jhana, também é um quinto jhana. A ausência de chitta como objeto. Essa se chama Akin Chanyayatana Jhana Chitta. Ok? Daí, mais sutil que a ausência de tita, é a tita que tem a ausência de tita como objeto. E esse é o último, máximo. Então, temos um quinto jhana. Essa última tita aqui tem a ausência... Não, tem a tita... Isso, a tita que tem a ausência de tita como objeto. Como objeto. Entendeu? Como objeto, como objeto. Ok? E acabou. Não tem mais sutil que isso. Esse é o objeto mais sutil. Todos esses, por isso você falou que é a possível. Então vai ser sempre esse, né? A consciência que tem. O espaço infinito como objeto e a consciência que tem a ausência de tita como objeto. Esse aqui é que especifica que é a tita de tita, né? Uhum. São esses dois, assim, né? Isso. Uhum. Ok. Então, se eu te fazer assim, ó, pra tu entender isso aqui. Isso é arupa, ok? Arupa vachara. Titas. Ok? Uhum. O primeiro delas, a primeira delas, são todo o quinto jhana, né? Uhum. Mas a primeira delas tem como objeto o espaço infinito, ok? Espaço infinito. Ok. Agora, a segunda dessas tem essa tita como objeto, tá vendo? Uhum. Sim. A terceira dessas tem a ausência de tita. Como objeto. Uhum. Qual tita? Essa tita aqui, ó. Essa tita é essa aqui, ó, tá vendo? Uhum. Sim. E a quarta tem essa tita como objeto. Tá vendo? Uhum. Então é assim que tu refina o objeto e aqui acabou, não tem como ir mais. Sim. Ok? Então, esse é o processo de refinamento do objeto. E refinando o objeto, tu refina a mente também. Uhum. Ok? Então, esse é o final de samatha, completamente. Não tem mais. Próxima coisa que tu poderia desenvolver com samatha é tipo poderes psíquicos, tal coisa uhum. assim, entendeu? Talvez possam ser desenvolvidos antes, até, né? Pode ser desenvolvidos. Tecnicamente, tu precisa dos arupa vachara para uhum. desenvolver os jhanas. Normalmente. Mas eu acho que talvez algumas pessoas consigam, sim. Mas normalmente, digamos, o procedimento é desenvolver tudo isso. Uhum. Okay? E esse é o final de samatha. E assim tu faz a mente bem distante de akusala. Uhum. Tu foi refinando em vários estágios, ok? Então, essas titas, quatro titas, são kusala titas. Elas produzem resultado, produzem existências no arupa vachara bhumi. Arupa bhumi. Ok? E elas, esses kusala titas ocorrem mais frequentemente no arupa bhumi. Sim. Naqueles bhumis, eles têm essas titas frequentemente. E a gente alcança elas. A gente tem como desenvolver isso, é possível. Uhum. E... assim como as rupa vacharas, também tem uma versão vipaka. Então, temos também cinco vipakas. Cinco arupa vachara vipaka chitas. E tem cinco kiriya. São chamadas de arupa vachara kiriya chitas. Que é o mesmo princípio. Essas são o resultado das kusalas, né, as vipakas. Sim. E os arahants que atingem esses titas, esses arupa titas, eles têm kiriya titas, porque aquelas titas não produzem resultados, vidas no futuro. Uhum. Ok? Então são kiriya, são apenas funcionais. Então, quantas titas temos? 54 kama vachara chittas, 15 rupa vachara chittas e 12 arupa vachara chittas. Ok? Tá vendo? Temos 54, 15 e 12. Tá vendo? Essas são 81 lokya chittas. Ok? Lokya chittas são chittas mundanas. Mundanas são or podem ser objeto de akusalas. De akusalas. O que 12 aqui? Arupa vachara. Então, arupa vachara a gente tem quinto jhanas, mas são quatro objetos, tá vendo? Então, quatro kusala, quatro vipaka, quatro kiriya, 12. Tá. Entendeu? Ok. Kama vachara chitta, que foi tudo que a gente viu antes, que uhum. É kusala e akusala. Tinha akusala, tinha ahetukas. Akusala e ahetukas. E nós tínhamos algumas kusalas também, uhum. Ou bonitas, sim, no bonitas kama vachara. Sim. Lembra? Mahakusala, mahavipaka, mahakiriya. Sim. Daí? Depois os jhanas mundanos. Os jhanas. Os jhanas e os jhanas imateriais. Jhanas, isso, jhanas no, que normalmente ocorrem no reino de matéria fina. Uhum. E os jhanas que ocorrem normalmente no reino imaterial. Ok. Ok? Isso são tudo isso são chittas mundanas. Todas essas são as mundanas, 81. Podem ser objetos de akusala. Yeah. Por que, que elas são mundanas? Por que, que elas são mundanas? Lokya. Que pertencem ao mundo. Ok? Porque mundo porque são coisas que se desfazem, impermanentes, e também porque são objetos de akusala chittas. Akusala chittas podem ter essas realidades como objeto. Assim, ó. Akusala chittas, apego, aversão e a ignorância, eles têm um limite do que eles podem. Existe um limite pro teu apego. Entendeu? Tem certas coisas que existem que é impossível ter apego a elas. Então, essas coisas que a gente não tem como ter apego são supramundanas. Ah, entendi. Então, tudo isso você pode ter apego. Isso. Inclusive aos jhanas imateriais. Isso. Uhum. Ok. Então, agora a gente vai discutir chittas que estão além do limite do apego, uhum. Que são chittas especiais, oito. Também são jhana chittas, aquelas oito, todas elas são, digamos, além do reino do apego. Ok, aqui vamos chegar no 89? 89. Então agora, lokuttara, supramundane, O que transcende o mundo, ou além do mundo. Bom, isso a gente vai. Imagino que terminando aí, mais ou menos, a gente entende as titas. Mas Isso. titas sicas ainda. Ainda não, é. A gente ainda tem Ainda não. que discutir as titassikas, Ok. ok? Então, aqui a gente está se aproximando do final do primeiro capítulo. Porque titas sicas vem pro segundo capítulo. Isso. Ok. Ok? Ok. Então, no nosso processo de meditação, a gente desenvolveu os jhanas, a gente removeu os nivranas, daí a gente fez a mente mais sutil, removendo os fatores mais grosseiros, né? Desenvolveu os cinco jhanas, daí a gente conseguiu fazendo a mente mais sutil, refinando o objeto. Tem quatro possibilidades, objetos imateriais, né? Daí, aquilo é suficiente para tirar esses estados ruins da tua mente, mas não permanentemente. Distancia eles, de certa maneira. Ok? Então, São jhanas, né? são os jhanas, São yes. samatha, né? Isso, samatha. Samatha. Ok? Daí, para tu poder realmente cortar esses estados permanentemente, ok? Tem que fazer uma prática diferente. Então, o samatha, se tu fosse pensar no samatha como se fosse um caminho, meditação, ok? A gente começa com o samatha, e o samatha leva a gente remove os nivaranas, daí a gente refina os fatores de jhana. Daí depois disso a gente refina o objeto. Esse é o fim do samatha. Não tem, para cá tu não tem como isso aqui, todo esse processo não remove permanentemente os estados ruins. Então, tu precisa de vipassana, que é outro tipo de prática. Ok? Que isso que é, digamos, o que o Buda fez, né? Que o Buda descobriu, de certa maneira. Ok? Porque samatha existe fora do budismo. Vipassana é uma prática especial, diferente. Que tu não está desenvolvendo jhanas, na verdade. Vipassana chittas são todas mahakusala chittas. Ok? A menos que tu seja um arahant. Ok? Então, as vipassana chittas são kusala chittas, kamavacara kusala chittas, não são jhana chittas. Então, não tem como praticar vipassana no jhana. Impossível. Então, a gente fez tudo isso e a gente não conseguiu permanentemente remover os vipassanas. Então, a gente tem que fazer uma coisa um pouco diferente. A gente tem que usar essa concentração que a gente desenvolveu, esse poder mental, para analisar as realidades. Aqui a gente tem que fazer uma meditação de análises, analítica. E é aqui que a gente começa então porque aqui a gente tinha objetos, samatha, a gente tinha objetos que eram tudo conceitos quase. A maioria deles são conceitos. Ok. Conceitos são panyatis, ok? Não são paramatas, a maioria deles, ok? Então a gente tem que, para atingir realmente, digamos, a liberação, tu tem que fazer essa prática com realidades paramatas como objeto. Tem que desenvolver entendimento, análises ou insight sobre essas paramatas. Então o Vipassana faz isso. Ok? Então desenvolvendo o Vipassana, a gente vê. A gente desenvolve esse entendimento nos cinco khandhas, namas, rupas, 12 ayatanas, 12 bases, os 18 elementos, ou inclusive dhammanudhamma, que é citta-cittasikas individualmente. Ok? Enfim, tu tem que ter paramatas, essa análise de paramatas como objeto, e tu tem que ver como eles surgem e como eles se desfazem, e vendo a impermanência. não apenas a impermanência, mas aquela impermanência leva a uma dissatisfação. Uhum. Okay? E daí tu vê que eles, se eles se desfazem, todos esses fenômenos não são o eu. Uhum. Né? Não são, por exemplo, a alma ou o espírito ou alguma essência de nosso ser. Né? Não são o eu. Então isso vai gerando um entendimento, que é tudo Kamavachara, um entendimento sobre as realidades. Ok? Daí, essa prática culmina com o que a gente já discutiu, que é aquele momento que a mente, digamos, deixa de lado esses fenômenos mundanos e vê Nibbana pela primeira vez. Uhum. Ok? Então, nesse momento, ocorre uma citta especial. Ok? Esse momento de cognição vê Nibbana pela primeira vez e é uma citta, uma das cittas locutera cittas. Ok? Então, Vipassana desenvolve entendimento, insight. Asankata paramata. Asankata paramata é Nibbana. Sankata paramata é os objetos de Vipassana. Então, aí você passa para o Asankata. Asankata, isso. Okay. Nibbana é o Asankata, ok? Uhum. Então, Vipassana desenvolve esse entendimento sobre namas e rupas como anicca. Conhece essas palavras, né? Dukkha, uhum. Anatta, ok? Essa prática culmina no Magapala Locutera Cittas, ok? Então, temos aqui, ó, Locutera. Acho que eu vou trazer isso aqui para cá. Ok. Então, tínhamos Lokiya Cittas, 81. 81 Lokiya Cittas. Agora temos Locutera Cittas. Uhum. Temos 8 Locutera Cittas. Ok? Eu vou continuar, acho que até terminar essa sessão, essa parte. Ok? Locutera Cittas. Ok? Então, a primeira vez que a gente vê Nibbana, que a mente ocorre pegando Nibbana como objeto, essa citta é uma citta especial, ok? E o entendimento que ocorre naquele momento especial é capaz de remover os estados mentais negativos parcialmente, mas permanentemente. Uhum. Ok? E essa citta se chama magga. Você tinha falado magga sobre alguns estados de Nibbana antes, né? Tinha comentado. É, Magapala. Sim. Se tu lembra, a gente discutiu quando a gente discutiu Nibbana. Sete, né? Isso. Um dos Nibbanas era Samucheda, Cutting Defilements. Uhum. Isso ocorre nesse momento que a gente vê Nibbana, que é esse Magga. Uhum. Então, nesse momento, essa citta vê Nibbana pela primeira vez e ela é capaz de remover os defilements. Uhum. Ok? Magga citta. Magga cittas. Ok? Em um momento. Tem quatro magga cittas. Isso é uma citta, é um momento, tá vendo? Uhum. É um momento. Magga cittas. Ok? E esses quatro estágios de liberação que a gente discutiu, uhum, são quatro magga cittas. São esses quatro magga cittas. Isso. Então a primeira é chamada de Sotapatti Magga. Ok? É a citta, magga é path, em inglês é path consciousness, em português a gente poderia dizer o caminho, consciência do caminho, consciência do caminho, alguma coisa assim. Uhum. Sim. Ok? Então, tem a consciência do caminho, são quatro tipos. Quatro magas, quatro caminhos. Dos quatro níveis de Nibbana. Isso. Mas primeiro é magga citta. Uhum, magga cittas. Sotapatti magga citta. Isso. Mas depois você entra em Sotapatti Palatita. Isso. E depois. Daí Sakadagami Magatita. Isso. Ok. Ok? Então, aqui elas estão como quatro magas juntas e daí quatro palas. Mas da maneira que elas ocorrem é assim, né? Sim, sim. E aí também tem os insight knowledge, né? Insight knowledge são em Vipassana, antes de Magatita, ok? Mas a princípio, para você alcançar o segundo nível de Nibbana, ou seja, o segundo Magatita, segundo Palatita, tu tem que voltar para Vipassana. Percorrer novamente os níveis. Isso, isso. De, como é insight knowledge? Os jnanas, Vipassana jnanas. Ok. Uhum. Isso. Vê se está gravando. Ok. É. Tudo isso eu já conhecia. Ok. Porque eu destrinchei muito o Vishuddhi Magga e os sutras. Mas não via isso com os 89 titas. Ah. Aham. Uhum. Então agora está mais. Sim. Muito mais claro, né? Sim. Porque tem vários, às vezes, vários nomes para as mesmas coisas. Uhum. Então é meio confuso, assim, se tu tá lendo sem uma guia, né? Sim. Mas eu não sei se esse ensinamento de 89 titas, 52 titas sikas, se isso é só, se aparece nos sutras também, ou se é um tema de, do Abhidhamma mesmo. Não, Abhidhamma que explica essas então, coisas. Eu acho que é isso. Então lá, mas point, né? O Abhidhamma dá uma claridade que passos separados, o Abhidhamma faz um. Tá tudo na mesma as pessoas, o problema da pessoa que só olha sutas, essas coisas não estão claramente sim, explicadas. Conectadas, e daí as coisas ficam meio assim, não são claras e tu sim. pode achar que são coisas diferentes e fica bem sim. confuso. Uhum. Ok? Certo. Então o Tipitaka está feito para uma coisa ajudar a outra, sabe? Os sutas têm a função uhum. deles, mas não é apenas aquilo, tu precisa também do Abhidhamma, sabe? Sim. E os monges também precisam do Vinaya, etc. Uhum. Então, eles são complementares, né? Como é que se diz? Complementares. Sim. Ok. Então, temos Sotapatti Magatita. Segundo é Sakadagami Magatita. Terceiro é Anagami Magatita. E o último é Arahata Magatita. Uhum. Ok? Com os palas no meio. Isso. Daí tem quatro pala. Ok? Quatro magatitas, quatro palatitas, que são fruition, uhum. consciousness, né, alguma coisa assim, ou fruto, consciência, fruição, talvez. Fruição, ok, uhum. fruição, consciência da fruição, alguma coisa assim, ok? E elas têm o mesmo nome, de acordo com a com Sotapatti Palatita. Ok? Sakadagami Palatita. E eu já te disse o significado desses nomes, né? Palatita. Uhum. Arahata Palatita. Aquele que entra no, na. Como é que era? Aquele corrente. Que entra na corrente, isso. Sim. Daí o que retorna uma vez. O que não retorna. Uhum. E o Arahanta é o Worthy One. O iluminado. É, yeah, ok? Ok. Então, essas titas. Uhum. As magatitas são kusalatitas. Todas as quatro magatitas são kusalatitas. Tem um que retorna sete vezes também, né? Hum? Tem um que retorna sete vezes. Então, esse é o Sakadagami. Ah, sete vezes? É. O Sotapana, normalmente a gente diz que ele vive o máximo de sete vidas. Sotapana. Ah, ok. Ok? Uhum. Sotapana. Pessoa que tem o Sotapatti Magaipala. Ainda está no primeiro. É. Volta uma vez ou volta no máximo sete vezes. Né? É, alguma coisa assim. Ok. Daí tem tipos. Tem tipos de Sotapana, tipos de Sakadagami. Tipos de Anagami, tipos de Arahants, okay? Ok? Tem um monte de classificações de, uhum. de como eles atingem isso e tal, várias coisas, várias classificações, ok? Uhum. Ok. Muito bem. Uhum. Então, aqui temos um Kusalatitas, sim. mas um pouco diferente Kusala Chittas, porque elas não são chittas que produzem existências no futuro, mas elas produzem outras chittas que são Vipaka Chittas. Então, as quatro magas produzem as quatro palas. Ok? Por isso elas são chamadas de Kusala. Kusalas que não produzem resultados no futuro, mas o Maga Chitta sim. Isso, ela só produz o Vipaka. É. Produz essas Vipaka Chittas, mas não existências no futuro. Tipo, tu não vai renascer por causa dessas Chittas, ok? Então, quatro magas produzem as quatro palas, respectivamente. Vipakas. Isso. Sim. Então, as palatitas são vipaka. Isso, chitas. São vipakatitas. Okay. Claro, depois o outro cria, não existe, porque já são... Kiriya não existe, isso. Kiriya. Por que, que não tem Lokottara Kiriya? Porque a Kiriya é uma versão funcional da Kusala. Uhum. Né? E aqui, as quatro Kusalas magas, elas removem os defilements, removem os akusala, os akusalas, estados akusala, e tu não precisa de uma kiriya chitta para fazer essa função de novo, porque já foram removidos. Sim. Então, o que um arahat tem é os vipaka chittas. Uhum. Okay? Arahat, ele, quando ele vira um arahat, ocorre essa arahata maga chitta, e daí, a partir desse momento, ele apenas vai ter arahata pala chitta, que é uma vipaka chitta. Então, um arahant não tem akusala chittas, ele não tem kusala chittas, ele apenas tem vipaka e kiriya. Sim. Ok? Uhum. Agora, essas oito chittas podem ser primeiro jhana, segundo jhana, terceiro, quarto ou quinto jhana. Kriya funcional. Isso, queria funcional. Eu não sempre está ligado a aos arahants, né? Não. Não. A retuka queria. Chitas funcionais. Isso, que, isso. Às vezes são ligados a arahants, isso, né? Mas outras vezes são isso. Simplesmente crias que não são. São funcionais, né? Que é, não tem, por exemplo, que a gente discutiu as retuka queria. Sim. Aquelas podem ocorrer em pessoas normais. Uhum. Ok? Temos das kiriyachitas, kiriyachitas, temos, deixa eu ver, três arretukas, panchadharavajana, manodharavajana, duas podem ocorrer em qualquer ser vivo, ok? Uhum. E daí, o resto, apenas em arahats. Uhum. Ok? Sim. Qual é o resto? Vamos ver quantas. Nós temos oito Mahavipakas. Não, tem uma que se chama Hasitupada. O resto é Hasitupada. Oito Mahakiriyas, que a gente discutiu. Tem cinco Rupavachara Kiriyas. Quatro Arupa Vachara Kiriyas. Tá vendo? Acabou. Temos uma, nove, 14 e 18. No total, 20 Kiriyachittas. Tá vendo? 18. Kusala. Quer fazer de Kusala, Kusala? Então. É, aí seria aqui, né? Seria o Akusala. Não tem Akusala aqui. Hasitupada é a Hituka. Não sei, mas elas originam dessa, das originam... Ah, essa das, aqui? É. Essas Mahakiriyas é como se fosse a versão funcional das Mahakusalas. Uhum. Essa é a versão funcional do Rupa Vachara Jhanas. Uhum. A versão funcional dos Arupa Vajrayanas. Ah, tá, não tem a kusala, né? Não, não Só tem a a kusala, é. kusala. Isso. Ok. Ok? Sim. Essa é uma análise de Kiriyatitas, tá vendo? Certo, então quando a gente fala em akusala, kusala, vipaka e kriya, tem algumas kriyas que podem acontecer de qualquer ser, mas as kriyas relacionadas aos ações são sempre kusala. As kiriyas relacionadas aos arahants. São sempre de kusala ou de rupa. Ah, tu quer dizer assim como uma versão daquela, né? Uma versão do Kusala, isso. Isso. Uma versão da a Kusala, da, das Kusala Chittas. É, exato. A versão funcional daquela Kusala Chitta. Isso. Isso. Tá, Ok? Então não tem Lokutara Kiriyachitta. então. Ok? Agora, as oito Lokutaras podem ser multiplicadas pelos cinco Jhanas. E daí tu tem 40 Lokutaras. Ok? Então quer dizer que tu tem Sota Patimagga, tem do primeiro jhana, segundo jhana, terceiro jhana, quarto jhana, quinto jhana. Todas são Sota Patimagga, tá vendo? Isso quer dizer assim, o que que quer dizer? O jhana se refere aos fatores aqueles, vitaka, vichara, pitta, sukha, kagata. Ok? Então, o que quer dizer isso? Quando tu atinge Sota Patimagga, tu pode atingir esse Sota Patimagga com Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Kagata, ou sem Vitaka, sem Vichara, sem Piti, ou, em vez de Sukha, Upekkha. Entendeu? Então, tu tem como atingir essa Sota Patimagga em cinco maneiras. Sem ter alcançado os jhanas. Daí, tu precisa ter alcançado os jhanas para poder fazer isso. Se a pessoa não desenvolve os jhanas, daí vai ser sempre o primeiro jhana Sota Patimagga. No primeiro jhana. Isso. Então você Sota alcança. Patimagga é sempre jhana citta, não tem Ok. não jhana. Mas a pessoa que desenvolveu vipassana, por exemplo, sem desenvolver jhanas ou higher jhanas, né, Sim, ele ele vai ser entrar na Sota Patimagga do primeiro jhana. primeiro jhana. Ou Isso. seja, o mínimo seria o primeiro jhana. Isso. Mínimo é o primeiro jhana. Mas isso é uma discussão, né? Dentro da. Não, não, isso é super aceitado. Porque eu já li vários scholars e monges também discutindo assim, cada um falando qual é o nível de jhana necessário para alcançar. E Não, se isso é é diferente, mesmo por exemplo. necessário alcançar. Por exemplo, para tu poder entrar nesse Sota Patimagga, digamos, para tu poder ver Nibbana, tu não precisa de jhana, Rupa Vajrayana. Sim. Ok? Mas, quando tu vê o Nibbana, vai ser uma jhana citta. Entendeu? Então, tu não precisa de Rupa Vajrayana para atingir Nibbana. Mas, se quando tu atingir Nibbana, por exemplo, Suddha Vipassana Yanika, os que atingem Nibbana sem desenvolver Samatha tanto, ok? Não quer dizer que eles não têm nenhuma concentração, tu precisa de concentração. Sim. Que eu entendo como mínimo é o Upachara Samadhi. Tu tem que remover os Nivaranas. Ok? Tem como praticar Vipassana com Nivaranas, mas eu acho que tu não tem como entrar em Nibbana, como ver Nibbana com Nivaranas ainda na mente. Ok? Então tu precisa de certa concentração. O teu Samatha tem que remover aqueles Nivaranas, pelo menos. Que é entrar, significa entrar no primeiro jhana. Ter entrado Não, não, no. não. Não? Quando você remove os. Então, tu remove as hindrances antes do primeiro jhana. Ok? Ok? Daí, mas quando tu atinge essa Sota Patimagga, vai ser uma jhana citta. Essa citta é jhana citta. Não é kama vachara citta. Entendeu? É uma jhana citta, lokutara citta, além do limite do apego. Essa citta, tu não tem como ter apego a essa citta, tu não tem como ter apego a magas, palas, e tu não tem como ter apego ao objeto dessas cittas que é nibbana. Essa característica de loucura, Lokutara. loucura tarati, Isso, não Lokutara. tem como você ter apego. Apego. Tá além do apego, além dos isso. Isso. Ok. Ok, então agora temos 40 locutora chittas. Isso não tem a ver, né? Porque é 121, 89 então, mais 40 não é 121. Não. 89 é 81 lokya e 8 locutora. Sim. E 121 é 81 lokya e 40 locutora. A gente não adiciona essas duas, né? Então, yeah. Okay. Não precisa adicionar essas duas, porque... Okay. Então, 121 titas. Essas são lokyas, tipo, mundanas e, maybe, transcendentais, ou que transcendem o mundo, ou além do mundo, alguma coisa assim. Uttara quer dizer above. Uttara. Uhum. Então, como é que poderia dizer em português? Above. Acima do mundo. Uma coisa assim. Além do mundo, é. Uttara. Uttara. Locutora. Então, nós vimos todas as chittas aqui, concluem as chittas. O que a gente faria agora, se tu quer realmente, o que a gente faria normalmente, é tu começar a contar quantas kusalas tem, quantas akusalas tem, quantas vipakas tem, quantas kamavachara, quantas rupavachara, até que tu tenha tu fica bem familiarizado com todas essas coisas. Entendeu? Pra estar treinando esses... É, porque todos os próximos capítulos tu precisa desse conhecimento, vai acumulando. Entendi. Entendeu? Tem que dar uma estudada nisso, uma memorizada. Isso, tu teria que memorizar, assim, a gente começa com as 12 akusalatitas. Mind maps, assim. Isso, também, mind maps e tal. Uhum. E um pouco assim, calcular, assim, quantas titas tem somanasa? Quantas titas são upk? Quantas titas tem vitaka? Quantas... Né? Começa a analisar elas, classificá-las de várias maneiras e tal, até que tu entende elas muito bem. Ok? Mas essas são as chittas. Sim. Acabou. Ok? Então, de acordo com isso, claro, tu poderia, inclusive, classificar mais. Por exemplo, chittas são diferentes se elas, por exemplo, têm um objeto diferente. Uhum. Poderíamos dizer que é uma chitta diferente. Mas aqui essa classificação é até esse ponto. Uhum. É, daí depois a gente analisa os objetos que podem, cada chitta pode ter, algumas variaçõezinhas de fatores mentais e tal, e a gente vai tendo uma aumentando assim a perspectiva. Acho que quando a gente estuda chitta sikhs que fica algo mais psicológico, assim, né? Que entra muito em emoções, isso. Atenções, né? Isso. Que é uma parte que é mais... É uma parte um pouco difícil, eu sinto. É, quando eu tive seria que ensinar essa parte... Para a psicologia, ah, para a psicologia, sim. É. Psicologia, sim. Então, por exemplo, tu poderia ensinar isso quase junto com o capítulo 2, explicando mais os estados de consciência em cada chitta. Sim. Para fazer mais interessante para uma pessoa, por exemplo, que estuda psicologia, por exemplo. Poderia apresentar isso de uma maneira um pouco diferente, né? Sim. Aqui a gente enfocou nas chittas e a gente teve que explicar alguns fatores mentais que ajudam na classificação. Mas a gente não explicou os outros fatores mentais. Poucos fatores mentais, né? Parecia poucos, né? A gente discutiu Vedana, discutimos Sankara ou Chetana, mas o Sankara aqui é hesitação ou não hesitação, etc. Ok? Que não é um fator mental em si, na verdade. A gente discutiu Ditti, que era o apego, as crenças erradas. Discutimos o orgulho, que às vezes ocorre. Preguiça. Isso, preguiça. Discutimos inveja, aquelas com as mentes negativas, o inveja, a macharia, quando tu não quer compartilhar, mesquinhez, a culpa, o remorso, o dachakukuta, discutimos o jnana, entendimento um pouco, discutimos os fatores de jhana. Já foram algumas chitasikas, mas um pouco superficial, tem mais como entender eles melhor e tal, né? Bom, vou tentar fazer um resumo disso aqui, né? Um mind map assim, um quadro, né? Pra entender ele, tentar ficar mais claro isso. Que aí depois sim dá pra, né, como você falou, explicar aí essa parte junto com chitasikas. É, tu poderia sim. Mas... Inclusive, tem que entender bem depois entender bem outro, depois poder misturar tem outras maneiras que tu poderia ensinar o abdômen em diferentes ordens. Essa é a ordem que segue esse livro tradicional. Num trabalho acadêmico dava para fazer, explicar isso aqui tudo direitinho. No projeto que eu tenho, vou ter 3 páginas para falar isso. Então, tipo assim, vamos ver o que vai ser de interessante, né? Na verdade, falar uma apresentação inicial, um projeto, né? Falando falar o que assim, você vai fazer, na verdade. Não fazendo ainda, né? Falando o que tu vai fazer. Então, aqui eu acho que... Se fosse olhar isso feeling, tudo, né? Que seja interessante. Então, eu acho interessante aqui que a gente está classificando chitta, porque a gente normalmente não entende essas classificações. Normalmente a gente pensa como a mente como uma coisa só, assim, uma bagunça de estados mentais. Então, o Abhidharma te dá uma claridade assim, de o que é o quê. E também, ao mesmo tempo, mostra como o quanto tu pode desenvolver a mente. Porque se tu for olhar, 54 chitas são kamavachara, ok? Isso é, por exemplo, uma informação importante. O que uma pessoa que não medita poderia ter? Quais chitas? Ela poderia ter chitas de uma pessoa normal que não medita, ok? 12 akusala chittas, ok? Daí, ahetuka chittas, tem uma que tu não pode ter. Então, 17 ahetuka chittas, exceto hasitupada, podemos ter. 8 mahakusala, podemos ter. 8 mahavipakas. Mahakiryas, apenas arahants. Rupa Vachara, apenas tu medita e atinge jhana. Arupa Vachara também, Lokutara também, tá vendo? Então, chittas de uma pessoa normal são essas, apenas. 29 mais 16 de 39, 45, né? 45 chittas de uma pessoa normal. Que é até menos do que 54. Isso, não é nem 54. Então, dá para mostrar que a mente pode ser desenvolvida, que tem muito mais estados mentais que a gente normalmente não tem, tá vendo? Sim. E daí, ao mesmo tempo, tem como explicar um pouco como é que se faz esse desenvolvimento. Como que tu refina a mente e eleva a mente, digamos, a esses estados mais sutis, mais intensos. Como que tu remove os estados mentais ruins. E a gente começa com akusalas, e a gente termina com locutras que cortam os acústolas. Então a gente começa num extremo de ruim, estados ruins, e a gente termina nos estados de liberação. Então, explicando essas chittas, tu consegue explicar, de certa maneira, todo o processo de desenvolvimento no budismo. Ou desenvolvimento espiritual, que eu não gosto de dizer espiritual, mas faltam palavras, né, para dizer isso. Então tem... Explicando esse capítulo, dá para fazer paralelos com várias coisas, acho interessantes. E, por exemplo, uma pessoa interessada em psicologia, essa pessoa está talvez interessada em entender o que é a cússola e o que é a cússola, e em como enfraquecer ou remover os acúsulas e fortalecer os acúsulas. Porque o que acontece em psicologia, sem o entendimento que o Buda nos deu, às vezes eles acham que a acúsula é bom. Certos estados de acúsula, às vezes eles percebem como bom. Certos estados de acúsula, eles vão perceber como ruim. Então não está claro o que é a acúsula e acúsula. E às vezes incentivem a cússola até certo ponto e às vezes não incentivar ou interromper, incentive a evitar coisas que na verdade são cússola. Então às vezes a psicologia sem esse entendimento faz esses erros, entendeu? Então, uma pessoa que entende isso pode ajudar as pessoas a realmente como evitar a cússola e desenvolver o cússola de uma maneira em linha com o Dhamma. E, claro, isso aqui também não tem como ser completamente desconectado da possibilidade de vidas futuras e planos de existência, entendeu? Se tu nega vidas futuras e planos de existência, um monte dessas titas são impossíveis. Sim. Mas dá para apresentar até certo ponto simplesmente como uma maneira de remover os acúsulas e desenvolver os cússulas, principalmente os mahakúsulas, né? Sem entrar nos jhanas e locutras. Sim. Então, dependendo da tua, das pessoas que estão te ouvindo, né? Ok, não?